فردا بانکی بومبر بزن. 229, escute informação Foxtrot e aguarde o papo em São Paulo. 360 tem aprovado nível para aparecer saída Sambo 1, transição Motiva, 1229. Sambo 1 Motiva, 5 da Fox, posição 08. Voo 229, pronto para cópia? Pronto, cópia. Voo 229, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, livro de voo 360, saída Sambo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, transponder 5415, frequência do controle Salvador em 120.8, Voo 229. 229, autorizado São Paulo 360, rota do plano, Sambo 1, Motiva 541-5208, voo 329. Negativo Sambo 1, Motiva, saída Sambo 1, transição Motiva, voo 229. Sambo 1, transição Motiva. Correto, cotejamento Sambo 229, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. 229, pushback e acionamento, portão 8. Portão 8 aprovado, pushback e acionamento. Deixa eu me encontrar pro táxi, plano 229. Cuidado, curto, plano 229. Confirme, por gentileza, o tráfego que chamou para Congonha? Poxa, né, minha 075. Minha 075, informação em curso é a Quebec. Por gentileza, chame na frequência 18 decimal 95. Salva 2, chame 6075. Por gentileza, autorização para Congonha. 6075, mil perdões, eu informei que era Quebec, negativo, informação em curso Golf. Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, pronto, cópia. Afirmativo, senhor. Golf Chanel 6075, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10. Transponder 5414, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8, Oceaner 6075. Positivo, senhor, 360 conforme rota, salvo 1 Motiva, rebolada 10, transponder 5414, frequência 20.8. 6075, negativo, salvo 1 Motiva, saída salvo 1, transição Motiva. Ah, positivo. Salvo 1, transição Motiva. Correto, protegimento, Oceaner 6075, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Contra. Salve, Salvador, Oceaner 6251, formação Golf, copy Guarulhos. 6251 no Golf, confere. Pronto, copy, senhor. Ok. Oceaner 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10. Transponder 5422, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. 0-0, Sierra Bravo, Golf Romeo, conforme a rota da plana apresentada, via 360, saída Sanvo 1, transição Motiva. Decolando 0, transponder 5422, conforme a informação Golf, controle 120 decimal 8, posição em A. 62-5422, cotejamento correto, Oceaner 6251, 62, chame pronto para o pushback acionamento. Confirme o tráfego que chamou para o reboque. Juliette Victor, inicie o pushback e aguarde para o início do revólver, ok? 36 a bordo, 4 horas e 9, galeão. 1229, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0 no 2, chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, vou no 229. Pátio principal e Índia, com 10 no 2, reporta pronto no ponto de espera da 10, com 229. Pátio Leite Vitor está autorizado o início do pushback, aguarde para o início do reboque, ok? Controle Salvador, Golf Yorkshire. Yankee Oscar, prossiga. Toda o seu Golf, X-Ray Oscar, X-Ray Oscar. Golf X-Ray Oscar, prossiga. Bom dia, senhor. O X-Ray Oscar está aqui no pátio 3, posição 2, Romeu. Solicito autorização de reboque até o pátio principal, posição número 8. Golf X-Ray Oscar, aguarde para o início do reboque. Positivo, senhor. agora é a Gulfstar. Para o Santos Dumont, eu tenho o nível de voo 340 aprovado, o senhor está pronto para quarta. Azul 2535 autorizado para Sierra Brava, Romeu e Juliette, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5416, frequência do controle Salvador 120.8, azul 2535. Correto, protegimento, azul 2535, portão 3, chame pronto para o push para questionamento. Torrigon 229, aproximando posto pele da 10, pronto para decolagem. Bom, 229, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Vento calmo, Penegal no 0, no 2. Livre decolagem, 10, com 10, no 2, com 2, distante. A nave da Azul no pátio 3 já iniciou o pushback. São 5. Aprovado o pushback acionamento, chame 075, chame pronto do taxi. Aprovado o direct on, chame 075. Chame para início do reboque, ok? Azul, papai, do direct on, suficiente para chamar o direct. Victor, eu tenho uma aeronave no portão 5, já iniciou o pushback, a mesma vai ingressar totalmente no pátio 3. Aguarde essa aeronave iniciar o táxi. Assim que essa aeronave iniciar o táxi, eu autorizo o seu reboque para o pátio de Leite Victor. Uno 229, decolado aos 15, chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, gol 1229. Golf X-Ray Oscar, eu tenho uma aeronave no pátio 3, efetuando reboque, tenho uma outra no portão 5, efetuando pushback, aguarde por início do seu reboque. Aguardando, senhor. Voando para o 360, gol 1229. Salvador, chamar 6, 0, 7, 5. Táxi 107 a bordo, 430 HD. Obrigado, X907, 5 táxi aprovado via Parque Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 012. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, X607, 5. Táxi Parque Índia até o ponto de espera da pista no 0. Fala, Índia, 503. Pronto para ingresso no pátio principal. Azul, temos Juliette Vitor só tentando, eu vou ter um azul no portão 3, efetuando pushback, ou mesmo deverá iniciar o táxi, só após o mesmo iniciar o táxi, se autoriza o seu ingresso para o principal, Juliette Vitor. Azul, papai, Juliette Vitor. Golf X3 Oscar, tem autorizado o início do pushback e o reboque no pátio 3? É o número 2 para ingresso no pátio principal, o Golf X3 Oscar. Tipo, reportaria ingresso no pátio principal. No portão 03, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Xenemia 075, autorizando alinhar e decolar, pista no 0, vento calmo, Kenegal no 0, 1 no 2. Portão 612, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi, o Xener 6251. Aprovado o pushback para o táxi, né? 1229, chame Recife, 1228, tem sinal 35. 1235, P075, decolado aos 23, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. Salvador 208, acionar 6075, obrigado, até a próxima. 075, bom dia, presidente do evento. Meu nome é 075, bom dia, contato radar, suportando nível de voo 360, sai da São Vônus. 360, São Vônus, acionar 6075. A gente voa um mais do centro? 675. 075, vai ligar. Letra, acionar Juliette, Vitor, aguarde para ingresso na parte principal. Eu tenho só mais um táxi de uma Avianca no portão 612. Assim que o mesmo iniciar, eu autorizo o seu ingresso na parte principal. Por parte de Juliette, Vitor. No 32, 5 horas e 20, Serra Brava, Golfo Lima, copiado. O Oceania 6251. Tem táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 2. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, chame 6251. Obrigado, Pátio Índia, ponto de espera no 0, chame na ponta, pista no 0, 1-2, chame na 6254. Ponto de espera, ponto de espera. Pulso 2535 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento de correção, vento calmo, que é legal no 0 no 2. 7 Vitor, autorizado ingresso, pátio principal, mantendo escuta constante, chame o término do reboque passado. 2535, decolando aos 27, eu chamo agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. 1208, boa noite, 2535. Golf X-Ray Oscar, autorizado ingresso na pátio principal, observando a aeronave da Azul. Chame calçado ao termo do reboque, portão 08, Golf X-Ray Oscar. 1.800 pés para 340. Por gentileza, o tráfego que chamou para o reboque. Oscar November Sierra, pátio 3. Oscar November Sierra, pátio 3, prossiga. Agradecer a solicitação da autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição número 5. Copiado Oscar November Sierra, autorizado o início do reboque no PAD 3. Chame para ingresso do PAD principal Oscar November Sierra. Positivo, Oscar November Sierra, o reboque mantendo o curso. Antes de ingressar no PAD principal, sua maneira novamente. Oceano 251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 290 graus, 02 nós, o QNH acabou agora. Correção, o QNH acabou de mudar agora no 0 no 3. Nm 251, decolado aos 31, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, controle Salvador, Nm 251, bom voo. Nm 075, chame Recife, Nm 218, decimal 35. Quando bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída São Volo. 360, perdeu na São Volo, 62. Tira confirmar, Oscar, November Sierra, possível? Tranquilo, Oscar, November Sierra, aeronave do PAD 3, para o portão 05, é isso? Isso. 7 mil perdões, eu tinha copiado Oscar November Delta. Então Oscar November Sierra, autorizado até o portão 05, mantendo escuta constante, chame o término calçado. Positivo, senhor, mantendo escuta até o portão 5, mantendo informarei após o tempo. Obrigado. Copiado, Papai Juliette Vitor, obrigado, bom dia. Alfa 2535, chame o centro Recife, saiu 128, decimal 35. Boa noite. Salvador aqui, o Adriano Rocha, da Liga de Terra, estacionado na ponte. Obrigado e um bom dia. Confiando, acho que novembro de Terra, obrigado, bom dia. Obrigado, obrigado. Salvador, Golfo, forma terna de reboque, posição número 8, grato, bom dia. Confiado, Golfo, Axiosca, obrigado, bom dia. China 6251, chame Recife, 128, decimal 35. Alô, bom dia, ao 103, zona 71, informação Gol, autorização Guarulhos. Zona 71, bom dia, Gol, confere Guarulhos agora de coordenação, nível de voo 320. Aguarda. Pronto para cópia? Pronto. 3171, autorizado agora Sierra Bravo Golf Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 320. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5443, frequência do controle Salvador.